Hugo 923, tá livre 62, é por táxi. Auto táxi, 923. Hugo no 435, no 5, chuveiro de estacionamento, senhor. Hugo no 43505, portal tá livre, é por táxi. Fala, bom dia, Xanero 63 do nono, liberando a sua escuta. Xanero 63 do nono, táxi via Alfa, mantém a posição antes da táxi Equilo. Alfa, mantém antes da Equilo, 63 do nono. Sabatengo, Mike Alfa Hotel, pronto para cópia? Pronto. Mike Alfa Hotel, Salvador, Belo Horizonte, nível 380, rota Uprisk 58. Decolagem da 17, primeira curva à direita. Descida saída da Euleda, após Leda, direto posição Sagaz. Sierra Alfa, Golf, Alfa Zulu. Onde intercepta a rota Uprisk 58. 5040, transponder 198, o controle. Papatango Mike Alfa Hotel. PLB? Contingimento correto, pátio 502 a bordo, 1098, pressionamento táxi, bom voo. Oxené 63 no 1, via Kilo, pátio 3, vai manter a posição no ponto médio do pátio 3, Oxené 63 no 1. Ingressa na Kilo, pátio 3, mantém o ponto médio do pátio 3, 63 no 1. 97 pela direita. Afirma, cruzamento imediato. Autorizado, Mike Covito. Reporte cruzando. Ok, cruzado, cruzamento imediato, porta da cruzada. Caminho no 219, o Papatagô. Meia direita, 121 décimo 9 do solo livrar, bem-vindo. Direita, 219 é o livrar de olor. 108,6 para acionamento. Oxana M2-25, chama agora o centro Recife, 125 décimo 45. Alterna 126.85. Chamar agora 245-285, obrigado, bom dia. Oxanel 6225, controle. Ah, você escuta? Entende, vai chamar 12545, caso negativo, 1285, bom dia, obrigado. Não, só corrigindo, a frequência será 126.0, alternando 128.8. 1260, negativo 1288, obrigado. Bom. Obrigado. É o 3? Posição, estou com o tarde Força Aérea cruzando ali o saindo parte militar para a cruzamento da pista, só um minuto. Negativo. Oi, na escuta do Papatão e o Mike Alfa Hotel. Sim, Mike Alfa Hotel, para... Control runway 10, descend to 2006, altimeter 1013, report established. Roger, report established. All localizers are descending now to 2,000 feet, 1013, Alpha Echo Foxtrot. 2 da Oceania. Sim, te aguardem. Aguardando. Hugo no 435, confirmando os dados. 053, Aracaju, 1235. Afirmativo, senhor. Tem livre táxi, primeira direita, Juliette, Alpha, no ponto superior, chama a torre, 108,6, 1003 no altímetro, 1-0 no 3. Hugo no 435, bom voo. Ok, com o time padrão, à direita, Juliette, Alfa, no ponto de 18614, obrigado, bom dia, senhor. Paulo, gol no 923 para o táxi, 142 a bordo, autonomia 3 horas e 40, alterna Galeão. 142, 3 e 40, Galeão é o alternado. Termo. Gol 923 vai seguir o banho da companhia à frente, como número 2, via Juliette, Alfa, no ponto de 1013 no altímetro, 1-0 no 3, bom voo. Seguindo o tráfego da companhia, Juliette Alfa, 1013 no altímetro, 1862 no ponto espera 923, um bom trabalho. É 3 no ano, mantendo o ponto médio do pátio 3. Afirmativo, pode prosseguir um pouco mais na saída do pátio 1, tá visual com o segundo bang da Gol, tá que se é o ponto espera? Visual, Após o tráfego, ingresso à pátio principal 01, né, o portão Xené 639. Após a passagem do segundo 37 da Gona, nossa frente está autorizado ingresso pátio no portão 16319. O Xené 6312 na escuta? 6312 sempre na escuta. Coordenação com a equipe de solo, após o Airbus da companhia estacionar à sua direita no 01, está livre seu pushback acionamento no 03 em coordenação com a equipe de solo. Positivo, após o 6311 da companhia, inicia 6312. 3663, copia? 3663, para copa. Então 3663, Guarulhos, 340, o nível, por isso que 50 é a rota. Decolagem da 10, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leida, pós Leida, direto posição Bidev. Bravo Índia, Delta Eco Victor, onde intercepta o eixo da aerovia, por isso que 50. 5023 no transponder, 198 o controle, PAN 3663. Aguarde para o cotejamento. Fuceira 2733, prossegue seu táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, chama a torre. 108,6, altímetro no 0 no 3. Via Juliette Alfa, ponto de espera, chama a torre, 2,6. O TAN 3663, coteja. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Cruz 50. Decola da 10, curva direita, saída da El Leda, após posição BDEV. E o ETA é Cruz 50. 5023, transponder, controle 198, coteja TAN 3663. Cotejamento correto, 04, seu portão, repouso quando pronto, pressionamento push. Estamos prontos, TAN 363. Tá, o número dele no setor então, TAN 3663, aguardando para o push. Aguardando, 3663. TAN 3304, pronto para cópia. Na escuta, pronto, obrigado. TAN 3304, Salvador, Brasília, autorizado nível 360, via UPS Zulu no 7. Decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída, Gole, Eval, Ofito. 5047 no transponder, 198 é o controle, TAN 3304. Hotel pode ingressar via pista, porte a linha de ponto cabeceira, pode taxiar lentamente se preferir. Estou com dois tráfegos decolando agora da 10 no mesmo perfil da sua aeronave. O senhor vai decolar com o número 3 a princípio. Cotejamento correto, repouso quando pronto, para acionamento push no portão 10. Força aérea 2736, está no ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera, força aérea 2733. Entendo. No 435, decolado agora, 12, controle 198, transfere, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Gono 435, decola na sua escuta. Gono 435, contato radar na decolagem, subo nível 240 na saída da EL, após Leda, direto EL. Sobe até o 240 no perfil da EL, após Leda e Léo, no 435. Posição remota da Libre, é por táxi. Libre, remota da táxi, 229. Olá, Tower 118.6. Tower 118.6, I'll click on box, sir. Hello Tower, good morning, Papa Romeo, Alpha Echo Fox, establish on localizer runway 10. Routine approach and wait to land, Papa Romeo, Alpha Echo Fox. Roger that, our intention is to land on runway 17, sir. Voo 1923, estrela decolagem, vento 100 graus com hoje. Livre decolagem, 923. Papa Romeo Alpha Echo Fox, negative, negative, runway 17, we have the traffic line up, runway 17, okay? Continue approach runway 10. Roger that, we continue approach runway 10, Alpha Echo Fox, right? Salvador, o TAM 3602. TAM 3602 ao controle Salvador, acione a identificação. Desça ao nível 050 na chegada Mare. Altímetro no 013. Tente para o 050 com 1013. Tinha 63 no 2, primeira direita no ponto de espera 2806. Altímetro no 013, bom voo. Primeira direita 186, ponto de espera, obrigado, bom dia. O 3663 aguardando na 4. Aguarde. Aguardando na posição 4, ponto de espera. Volta lá. Controle Salvador, bom dia, gol 1923. Gol 1923, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da EL, após Leda, direto BDEV. 360 na da EL, após Leda, BDEV, 1923. Zero 4 LV. Imagina, eu tenho 604, aguarde. O trip prossiga. Mas o táxi, o 5282, Tá livre, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera 2806, 1003 no altímetro. TAM 3663-04 está livre, portão é por táxi. Livre. TAM 3304 está livre, 10 é por táxi. Gol 1888 ao controle Salvador, assina a identificação. Desça ao nível 060 na chegada Mare, altímetro 1093. 060, chegada Mare, altímetro 1093, gol 1888. Fábio 2733, ali mantém. 2733, ali mantém, 1-0. Paga, puxa para questionamento, portão 8, azul 4299. É o número do NCT, aguarde. Romeo Alpha Echo Fox Fox. Bravo 17, right taxi, and call ground control, watch out, decimal 9, O Mike Alpha Hotel, livre decolagem no 7, 080 graus com 3, hein? Já tá na sua esquerda, iniciando o push. Ok, a gente tá aguardando o 4299. Roger, text approved via Kilo Apron 3, report to enter Apron 1. Kilo Apron 3, we report to Apron 1. Rolagem do Bandeirantes, ali mantém. Após o Bandeirantes, é o Caravan, não é isso? Isso, desculpa, Caravan, ali mantém. Pode ser, após o Caravan, ali mantém. Metro 1013, autorizado a final do procedimento LS X-Way, report estabilizado. Duna, 2000 pés, altímetro 1013, vai chamar estabilizado no X-Pendão no 03602. Doutor, agora até 4861, vai atingindo uma centena, possibilidade de afastar direto da flor de Guanabida presente. Aguardo com a relação com o centro. Certo. Controle Salvador, vou passar o Alfa Vitor Juliette para regresso da flor de Salvador. Alfa Vitor Juliette, reporta ingressando no corredor internado. Uma milha do ingresso de Interlagos, ok? Certo, aposta a tatória. Olhou, Mike, Alfa Hotel. Papatango, Mike, Alfa Hotel, contato radar na decolagem, suba ao nível 380 na saída da EL, após Leda, direto Sagaz. 380 na da EL, após Leda, Sagaz, do Mike, Alfa Hotel. O Butantan 3602, confirma declarando a emergência. Negativo, emergência. Presente. O Fábio 2733 decolado agora aos 19, controle 398, transfere, bom voo. Agora controle 398, grato. 2733. Força aérea 2733, contato radar na decolagem, soa para o nível 030 na saída bom. 030 na saída bom, 2733. Porto visual com pista no 7. Autonomia e com fins de alternado. 2 horas e 40 com fins, confirma o POB, foi supremodulado com um colega da companhia. 162 a bordo, 3 horas e 40, com fins de alternado, está seguindo o trip conforme instruções dadas. Afirmativo, inicialmente então reautorizado até através do 612, TAM 3304. Certo, até através do 612, 3304. TAM 3663, confirme os dados por gentileza. Tá com 92 a bordo, 3 horas e 47, alterno Galeão. No 0 no 3. 3000 no 0 no 3. 386 agora a torre, transfere, bom voo. Obrigado, companheiro. TAM 3304 vai seguir agora o Alfa 320 da companhia como número 3. No ponto espera a torre 386, o altímetro permanece. No 0 no 3, bom voo. TAM 3303, seguindo a da companhia, TAM 3304, obrigado, bom dia. E a aeronave já passou a Azul 4299, está autorizado o push? Negativo, eu tenho um tráfego, um segundo tráfego para que vai taxiar, ok? Pequeno poste, turbo hélice. Vai taxiar a sua cauda, aguarde instruções, o Azul 4299. Aguardando o 4299. Mantenha a saída mão, aguarde a vetoração para o final do procedimento ILS X-Way. Chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 251-3325-923. TAM 3304 ao solo? Escuta, Sol. Eu tô com tráfego à sua direita no PAD 3, só lhe aguardando para ingressar no PAD 1, por gentileza, haveria condições de agilizar o táxi e aguardar na Alfa? Ah, tô ativo então, TAM 3304 vai aguardar. Segue em frente e aguarda na Alfa, confirma? Afirmativo, segue em frente e aguarda na Alfa, só para dar passagem aí ao tráfego. Positivo então, vai prosseguir via Alfa e aguardar o TAM 3304. Muito grato. Papa Romeo Alpha Echo Foxtrot, clear to April in April at Lima Mike, Quebec. Report taxiway Quebec. Salvador, TAM 3859. TAM 3859, Curitiba, Lima, informação em curso 340, mais um minuto, cópia. Você escuta 3859. Webjet 5811 também na escuta, aí tá na posição 9 com a Lima. Afirmativo, Lima confere 340 Guarulhos, número 2. É 3-2 da Xaneda, colada 2-4, controle 19-8, transfere, bom voo. 9-8, obrigado, bom dia. 399, o tráfego já passou a retaguarda, tá livre, seu push no 08 é portáxi. Pesado, push, chama para portáxi, caso 4299. Alpha Echo Foxtrot, on the taxiway, Quebec, contact tower 118.6. Alpha Echo, 118.6, 118.6. 2-1-2. Controle, chamador, Alfa, Alfa Juliette, Alfa Vista, aprova a tabela. Chama a torre 118, decimal 62. Seguindo 118, decimal 62, Alfa, Alfa Juliette. Perfil da saída da El Leda, após Leda, direto posição Sagaz, onde intercepta a rota por isco 58, após conforme o plano. 5050 no transponder, 119.8 ao controle, o TAM 3859. Sente autorizado 340 para Curitiba, decolador 10, primeira curva à esquerda, na da El Leda, na por isco 58, Leda, após Leda Sagaz, onde intercepta a Brasil 58. O transponder é 5050, controle 119.8, tá 3859. Só corrigindo, primeira curva à direita, ok, prefira da El. Primeira curva à direita, na da El, 3859. Correto, reposto quando pronto para acionamento push. 59. 5811 da Web, pronto para cópia? Acima, tio, senhor. 5811 da Web Jet, autorizado Guarulhos 340, nível. A rota é para o Whisky 50. Decolagem da 1-0, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, direto posição Bidev, Bravo India Delta Eco Victor, onde intercepta o eixo da aerovia. 5055 no transponder, 5055, 109.8 ao controle, 5811 da Web. Ok, autorizado, 5811, Guarulhos 340, Aperio 50, pista 1-0, curva direita da El Leda, com o PDEV, interceptação da Aperio 50, 5055, 19.8 ao controle. Cotejamento correto, 09 ao portão, reporte quando pronto para acionamento push. Já chamo, obrigado. Os corredores caixa prego, informe altitude que está mantendo, recebo informação suma do tchau. Afirmativa azul 4299, tem táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa. No ponto de espera chama a torre 108.6, altímetro 1-0-1-3. Autorizado via Pátio Juliette Alfa, no ponto de espera 18.8, com ajustado para padrão 4299. Apenas corrigindo, 108.6 no ponto de espera. 108.6, azul 4299. Chamador, 35221 no contato radar na decolagem, suba ao nível 200 na saída Gole, após levar o direto conquista. 200 na Gole, 35221. Autorizado então, propôs 17, Alfa Juliette. Autorizado então, 100 com 13, na 17. Acho autorizado 17, Alfa Juliette. 60288. Obrigado, senhor. Bom dia. 4-0. Bom, bom. 663, autorizado decolagem 100 graus com 149 da 3663. Livre pouso 0, livre decolagem 0, 0, 3663. TAM 3602, estabilizar LS. TAM 3602, torre 118, décimo 12. 3602. Pode ser 2000, gol 1888. Gol 1888, autorizado a final do procedimento LS X-Way. Desça para 2000 pés, altímetro 1013. Report estabilizado. Gostaria de estabilizar o X-Way. Autorizaria Aru para o Channel 6312? Confirme. Autoriza Aracaju para o Channel 6312? Aguarde. Aru 2, tem pouso autorizado 10514. Livre pouso 3603. 3663, decolado agora às 29, controle 1098, transfere, bom voo. 3663. Juliette, solo agora os 29, backtrack autorizado, repórter 197 livre. TAM 3663, contato radar na decolagem, suba ao nível 340 na saída da El, após Leda, direto que deve. Pode, Leda, que deve. Pode mandar presente, Bidev, o 3663? autorizado direto da El. Chanel, obrigado. O Papa Tango Zulu, Papa Serra, cheque transponde, standby normal, idêntico. Ainda não recebo informação do modo Charlie. Autorizado, descida para 2000 pés, em condições usuais, mantendo separação com o solo, altímetro 1013, Zulu Papa Sierra, da presente direto Feira de Santana. Gente da informação Lima no 01, autorização Guarulhos 380. Xeneme 13 no 1, no Guarulhos 360, eu tenho já pré-aprovado, aceita? Aceita. O Tetri, Cogino, o Xeneme 13 no 1, Salvador Guarulhos, 360 o nível, preço 50 a rota, decolagem da 10, primeira curva direita, descida saída da El, Leda, pós Leda, Bidev, Bravo Índia, Delta Eco Victor, onde intercepta a rota, é pro ISC 50. 5060 no transponder, 5060, 1098 o controle, o Xeneme 13 no 1. O Xeneme 63 no 1, aprovado Guarulhos, nível de voo 360, via pro ISC 50. Decola da 10, curva direita, saída da El, transição Leda, Leda voa Bidev e em Bidev intercepta pelo ISC 50. Transponder 5060, controle 119.8. Correto, repórter quando pronto, pressionamento push, o Xeneme 63 no 1. Repórter 63 no 1. Vida Juliette, sim. Meia 312 vai para a Pro 50 para essa formação. Por quantas milhas? Aproximadamente 35 milhas. Ciente, chama o centro Recife 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 125, 45, 1285. Confirmando? É o F5811 na posição 9. 5811 da Web, 09 o portão, tá livre o portão. Tá livre o F5811, rebrada. É 3304, oficial liberado, autorizado decolagem 90 com 12. Gente, livre decolagem, só 3304. Epsilon 0. Reassuma a navegação na Pro de Duna, reporte estabilizado. 733, descendo para 2000, Pro de Duna, reporte estabilizado. Torre, o 1888 passou, externo e baixo checado. 1888, sendo tráfego de aproximação, informaria para o estaleiro. Guardando para o estaleiro, gol 1888. 040 na chegada, bom, altímetro no 013. Identificou, descendo 040, chegada Bonfi, 1013, é com mais CA. Gol no 888, visual com a pista. Pimetric já está a posse, ok? Confirma, sim. Obrigado. Gono 888, pouso autorizado, 090 graus com 12. Teve pouso, gol no 888. Gol 3663, pode voar, tá presente, Blanco. Mantém a saída. É, 3304 decolado agora, os 34, controle 398, transfere, vovô.